Eu não posso viver sem teu amor. Não consigo me afastar de ti, pois tu és a vida que há em mim. Ninguém me faz sentir feliz assim. A cada dia sinto teu cuidar, oh Deus de amor. E para sempre tu vais me guardar. Serei feliz somente ao teu lado. Sempre, sempre vou te amar, te seguirei, seja onde for, sempre tu me tocas e eu te louvo. Só tu reinas em meu coração, pois tu és a vida que há em mim. Tua voz em mim é uma canção. A cada dia sinto teu cuidar, oh Deus de amor. E para sempre tu vais me guardar. Serei feliz somente ao teu lado. Say.